Como dizia Luther King, se você quer um inimigo, é só falar o que pensa. No tempo da intolerância, acordou com o pé esquerdo, tem que ir pra Cuba. A camisa do Brasil é coisa de fascista. Mulher que faz o que quer é chamada de puta. Homem que casa com homem é chamado de bicha. Tá todo mundo atirando pedra, com a vida cheia de pecado. Cada um fazendo a sua regra, ninguém mais pode pensar o contrário. Mas eu apanho de todos os lados, eles dizem que eu sou polêmica, como dizia Luther King. Se você quer um inimigo, é só falar o que pensa. No tempo da intolerância, acordou com o pé esquerdo, tem que ir pra Cuba. Camisa do Brasil é coisa de fascista. Mulher que faz o que quer é chamada de puta. Homem que casa com homem é chamado de bicha. Tá todo mundo atirando pedra, com a vida cheia de pecado. Cada um fazendo sua regra, ninguém mais pode pensar o contrário. Mas eu apanho de todos os lados, eles dizem que eu sou polêmica, como se você quer um inimigo, é só falar o que pensa. É só falar o que pensa. Se você quer um inimigo, é só falar o que pensa.